MC Mulato! Assim, vê se aprenda a viver. Quero ouvir, vamos lá! Vê se aprenda a viver. Vê se aprenda, vê se aprenda, vê se aprenda a viver. Atire a primeira pedra quem nunca teve o pecado. Deus ajuda quem trabalha, se ligue no que te falo. Sentado com os amigos, eu escrevo o dia inteiro. Somos pobres poetas, tenho orgulho em ser funkeiro. Firmei o meu estilo, canteio. Agora nessa letra eu canto tchuru. Se vendem por propina.